Gol no 884, chamo centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 126.85, obrigado. Uno, que vai prosseguir via Papá até o Pátio 5, autorizado inicial táxi, reporta no ponto de espera da Papá. O Mike Vidral. Ponto de espera da 190, gol 256. Aceite o gol no 256, mantém o ponto de espera. Será. Mais 10 milhas sem condições de voador, não? Voo no 620, após 10 milhas, voa Duna, descendo para 3 mil pés, aguardando ele. Gente, reporta a voa Duna, voo 620. Controle de Salvador, boa tarde, Azul, 2761, no decolado de Feira de Santana. Depois, 10, Azul, 4462. Gol no 45. 5057 subindo inicialmente para 145, está pronto para passar os dados quando puder. 2761, informe o nível do final. Foi solicitado via plano de voo, nível de voo 360. O decolou com 78 a bordo, 3 horas e 40 minutos, São José do Rio Preto. O 2761 confirmando, vai para São José do Rio Preto. Negativo, alterna São José do Rio Preto. Tá? Tira final Campinas. Copiado. Aguarde apenas a coordenação com o Cetro Recife para o nível final. Confirmando o 8361, autorizado VLS Tech 3. 3314 autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 8361. Lento no 70 graus, 139, altímetro no 03. Voo no 620, ciente, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado X-Ray, voo no 620. 32944, via 2. 2761, autorizado nível 360, voa Remig. 41. 0141 alocado, aguardando transferência, comprou direto no Serra Intermédia com Rex Central. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, boa. 56. Leme 227, chamo centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Tempo 6227, 2835, 251? Afirmativo. É. Foi LS X-Ray 10, chegaram 63, 14. 3314, chama 2, frequência 118, 295. 2295, até. Controle de Salvador, papapá, mais litoral, alfa decolado do seu aeródromo, proa direto à Serra Índia com a Índia. Aguarde. É, 314, tráfego ajustado, informações de tráfego à sua esquerda, helicóptero se afastando com o Polo Norte a 500 pés sem interferência, pista no zero livre, pouso autorizado, vento no 80 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso, 1 no 0863, toma 4. Voo no 256 decolado aos 31, acione 5076 e chame controle 1-20-8. 5076-1208, gol 1-2-6, boa tarde. Boa 256, completa radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo 370. 370, 256. 620, 1 milha de dono estabilizado, X-ray dono 0. Gente, completa o procedimento com a torre Salvador em 1118, decimal 95. 1895, a torre, voo no 620. Geral, sua reporta nacional para pouso. 2 Salvador, boa tarde, gol no 620, passa dona, estabilizado, X-ray down no 0. Gol no 620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, que é legal no 0, 1 no 3. Aguardando autorização, ajuste 1 no 0, no 3, gol no 620. Decola de imediato, precisa de 6-3-2-7. Gente, matou um ponto fora. Valeu. O Xené 6-3-1-4, solo aos 3-3, livre, próxima direita, taxa Foxtrot, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Via Fox, 6-1-9. O Xené 6-3-2-7, somente mais uma aeronave para pouso, reporte visual com a mesma, já na curta final. Ativo, vai reportar quando visual, no momento não está visual. Voo no 620, pista no 0 livre, pouso autorizado, vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado, pouso, gol no 620. O 327 tem aeronave do visual na final. O 327 após a passagem da aeronave do pouso, um Boeing 737-800 da Gol, autorizado a aliar e manter pistando zero. A aeronave da Gol vai aliar e manter 6327. Boa no 256, centro Recife, no 25, decimal 45, alterna em 1-2685. 2545, 1-2685, 1-2256. Papa Romeu Golf Juliette Golf voltando. Sim. Está dando uma sobrevocada forte, ingressa agora para o CPR para a Serra Independente. Gente, eu posso quando visual com campo, Golf Juliette Golf, é? Tá para visual. Agora 620, solo Lounge 36, livre direita, via Fox, chama o solo em 1-2-1 desse managem. 219, livre Fox, gol 1-620. Xané 6327, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 09 nós. Livre decolagem, 6327. Salvador, boa tarde, 3567.090 pronto. 3567, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar, manter pista no zero, 3567. Confirma. O Guardião 07, acionado 1-7-1-7, decolou de Tucano para Salvador, Tucano, Grupo Zulu, com 6 a bordo. Está ingressando na CPR de Salvador no momento. Gente, o Guardião 07 voou na Provisão em Salvador. Ele está parando 1500 pés, ajuste 1014. Guarana Prova em Salvador, descendo para 1500 pés, ajustado 1014, Guardião 07. Grupo Juliette Golf, autorizado da presente, direto, Serra Índia com Índia, Porta Nacional. Da presente, Serra Índia com Índia, Porta Nacional, Golf. Salvador, boa, Xanel 6327. Xanel 6327, contato radar, saída do São Bruno, nível 240. 340, 6327. 3367, desvia direita, proa 240. 3367, autorizado da presente Guarna por hoje Duna, quando eu tiver condições, desça para 2000, hoje 2014. 2014, Duna na proa, quando tiver condição, está 3367. Nessa autorizado o procedimento, porta estabilizada. Porta estabilizada, tá 3367. Controle ao guardião 07. O senhor? É, o guardião entendeu que o número 1500 pés, ele está autorizado para levar a área perdida de chamar isso, a cara confirma? Negativo, em condições de usar, tem condições de manter para o 1-65? Ah, sim, então vai saber desvio da área perdida, o guardião 07. Instruções de controle. Certo. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2791, já livrou 190, autorizado até, até o 110, na AMAN, ciente do ATIS. Azul 2791, aciona a identificação, chegada a mando e se mantém no nível de voo 050. Aciona a identificação, desce e mantém 050. A 3567, decolar 240, chama controle em 120, decimal 8. 208, obrigado e boa tarde, na 3567. Salvador, boa tarde, Altan 3567, passa meu pé, se eu escuto. Tem 3567, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível 360. 360, tá 3567. Após 2000, autorizado Alesca, 3567. Após 2000, vai voar Arbor, tá 3567. Controle, o Guardião 07 está passando agora através do heliponto da Forge. Se autorizado, tem condições de ir para Salvador na presente posição. Autorizado para Salvador na presente, Guardião 07. Sete, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, grato. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3367, 4 milhas de IDCR. Tá 3367, continua a aproximação, reporte visual com campo, que é legal no 0 no 4. Comunicador, reportar visual, tá 3367. Recife, 128, decimal 35, excelente voo. 3835, obrigado, boa tarde. Aí. De 91, sem restrições, desça para 3000, ajuste no 0 no 4. Para 3000, ajustado, 1014. O Guardião 07, porta com visual com campo. Reporta a visual com campo, 07. Passando em AZR, avistado o TAN 3367. TAN 3367, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, não é o nosso. Vento, vento, pouso autorizado, TAN 3367. Controle, Guardião 07, está desalvo ao campo. Quem chama a torre 118 do sinal 95? 118-95. Torre Salvador, é o Guardião 07, boa tarde. Guardião 07, boa tarde. Confirma aproxima direto para o Pátio do Grécio. Está autorizado, afirma, tio. Gente, mantém a aproximação, Guardião 07, aposta na curta final, altimetro 1013. 1013, repassará na curta, é o 07. Frequência livre para a programação, Golf de Net Golf. Livre, Golf. Vai atingir 3.000, azul 2791. Teste desceu para 2.100, autorizado procedimento, reporta estabilizado, azul 2791. Para 2.000, reportará iniciando violência. Guardião 07, autorizado pouso direto de parte do GRE. O vento no 70099, reporte no solo controlado. Direito autorizado direto de parte do GRE, reportará no solo controlado, Guardião 07. Estabilizado, azul 2791. Azul 2895, azul 2791. Chamatória. Correio azul 2795, estabilizado no LS. Azul 2791, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso, que é legal no 014. Estado no 014, prossegue. Azul 2791, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, no 1 nós. 7 autorizado, pista no vento. Avião no solo 55, livre à direita via Eco, estima solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, azul 279, Uno, boa tarde. Salvador, boa tarde, Antônio 918, cruza 170 para 150, quem estiver vindo, claro. Vila 918, senhora identificação, chegada Gomes de Uno, Deus se mantenha, 4 mil pés sem restrições, registro na 014. Gomes de Uno, descendo 4 mil, na 014, fio de restrições, Vila 918. Pode dar presente, TAP, o azul, 698. Obrigado. Graço. Colapso, turno 0, vento no 50 graus, 139. Obrigado, Daniel, preparar a parceria do 265. Do 2233, decolado 05, chama o controle em 120, decimal 8. 208, passarela 2233. Salvador, passarela 2233, boa tarde. 2233, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 160. Saída Momo, subida para 160, passarela 2233. Oi, Salvador, boa tarde, Xanã 6355, ponto espera da 10, tá pronto. Xanã 6355, autorizada ali, mantém pistão 0. Ali mantém 10, Xanã 6355. Eu passarei do 2233. Passarei do 2233. Está livre da restrição do nível 110 a 15 milhas? Negativo, sem instruções, vou para o nível 60. Sem restrições, passarei do 2233. Na 355, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 80 graus, 129. Mantiva a decolagem autorizada, pistola a zero, está iniciando a chanel 6355. Salvador, boa tarde, 4778. 4778, autorizado ali, e manteu pistola no zero. Autorizado ali, manteu no zero, 4778. Direita proa 330 por mais 1 a 5 milhas, eu passarei no 2233. Controle, passarei no 2233, solicita proa 330 por mais 1 a 5 milhas para evitar formações. Obrigado. Autorizado, Tizinhos, passarei 2233. Vila 918, desce para 2003, o ajuste na 014 permanece, livre procedimento, reporta estabilizado. E14-S2000, autorizado, direto azul 908. Controle Salvador, boa tarde, Xanã 6355, passa 1200. Xanã 355, contato radar, saída São Voano, nível 360. São Voano, 360, Xanã 6355. Decolado 1-1, chame controle em 1-2-0, décima 8. Boa, 2-3, 7-7, 4-7-7-8. Controle Salvador, 4-7-7-8, passando 1500 na Puca, Jamo, Acaju. 4778, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 330. Salve 330, TAM 4778. Pode Zis, pode Vamomo, passarelo 2233. Cruzado VATAP, passarelo. Direto VATAP, passarelo 2233. Azul 918, torre 2895. 2895, boa, 698. Copa frequência, 1998. 1898, negativo, vou fazer. Grato. Decola, pistola 0, tá preso, vamos. Dorme, papá, Romeu, hotel, Romeu Golf. Hotel, Romeu Golf, chame para amparo a decolagem na IMAC. Acionado e pronto, hotel, Romeu Golf. Hotel, Romeu Golf, vento no aeródromo 1 no 70 graus, 1 no 2 nós, altimetro no 0. Ano 4, decolagem por ponto de risco na Yamaha, pode fora do solo. É, botar fora do solo, até arrumar gol. no Golf, aponte fora do solo, mantendo a vertical da RMA. Tem um tráfego para pouso agora na 1-0, aproximadamente 1-0 milhas de fora. Esse já está fora do solo, vai manter próximo a RMA até o Golf. Oi, Salvador, bom dia, Azul, Fantástico 6918, estabilizado. Azul 6918, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 014. No 014, tá visual, Azul 6918. Vicente, eu guardo pista livre, 6918. Vicente, 6918. Tá no meu Golf, mantenha a vertical da RMA. Tá mantendo a RMA até o meu Golf. Robson 44, uma tela 500 pés afastada aproximadamente 3 milhas do campo, sem interferência, helicóptero sobrevoando o setor, 3 milhas sem interferência. Pista no zero livre, pouso autorizado, vento no 8, 0 graus, 09 nós. Sente, tem o tráfico no Chiqueiro, livre pouso, pista no 0 azul, 09 nós. 4-3, 1-5-5, decolado hoje, 1-4, chame controle em 1-2-0, 2-8. 08, 3, 1-5-5, obrigado. Salvador, tá 3155-1200 na Sambo 1. Tá 3155, contato o radar na decolagem, suba a via saída Savona para a linha de voo 320. 320 Savona, tá 3155. Azul 27-9, contato radar estabelecido, minuto para a posição Cone, já após Cone, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf, descendo NDA 050. Cone, após Cone Bonf, chegada Bonf, NDA DF para o 050, ou 27-9. Chame Centro Recife no 28, decimal 35. Ano 2835, uma boa noite, o Xanaia 6355. 54778, chama Recife no 2545. Boa tarde, 3478. Azul 6918, solo azul 7, livre à direita via Fox, chama o Sony 121 decimal 9. Fox 121 decimal 9, azul 6918. Torre azul 4423, boa tarde, ponto de espera do Novaro pronto. Azul 4423, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 09 grande. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, azul 4423. Uma Golf já no local de sobrevoo. Presidente, chame para abandonar o setor, tá, Uma Golf. Bora, Golf. Pronto. 097, autorizado ali, manter pistão no zero. Ali, manter 097. Atual, Uma Golf confirmando após o sobrevoo em Mussurunga, prefere que pouso em Salvador? Ainda não, vai prosseguir paralela para sobrevoo Lapa. Presidente. Azul 4423, decolador de 20, chame controle 120, décima 8. Ano 208, boa tarde, 4423. Controle azul 4423, boa. Azul 4423, contato radar saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1, 360, 4423. Sandro Recife, no 28, decimal 35. Recife, no 28, 35, 33, 155, obrigado. Passarido 2233, chame Sandro Recife, em 125, decimal 45, alterna em 12685. 2545, 2685, passarido 2233. Controle, Papa Romeo, até o meu golfe. Sim, senhor. Saiu da estação de Mussurunga, prosseguindo na paralela para sobrevoo Iguatemi. Gente, permanecendo escuta do controle, 500 pés, informa ajuste na 014. Mantém escuta permanente, até o meu golfe. Pode pelo azul 2711. Desvia esquerda, o azul 4423. Gente, 20 milhas. 23. Bruno 097, decolar 224, chame controle 1, 20, decimal 8. 208 vai chamar, gol 097, boa. Salvador, boa tarde, gol 097, decola. Bruno 097, contato radar, saída Arbor 1, nível 360. Saída Arbor 1, salvador 360, gol 1097. Controle o azul 4423? Sim. Autoriza Elefa ou alguma proa mais à esquerda, melhor ainda? Autoriza Elefa 4423. Elefa 23.